Ouviram um estalo, cair um galho na cabeça de Petúnia. Lilian gritou. O galho bateu no ombro da irmã, que cambaleou e caiu no choro. Petúnia! Petúnia, porém, estava fugindo. Lilian virou-se para Snape. Você fez isso acontecer? Não. Em seu rosto havia desafio e medo. Fez. Ela foi se afastando dele. Fez sim, você a machucou. Não, não fiz. A mentira, no entanto, não convenceu Lilian. Lançando-lhe um último olhar fulminante, ela saiu correndo do arvoredo atrás da irmã, deixando Snape com um ar infeliz e confuso. A cena se reformulou. Harry olhou para os lados. Estava na plataforma 9 e meia, com Snape ao seu lado, ligeiramente curvo, ao lado de uma mulher magra, de rosto pálido e azedo, parecidíssima com ele. O garoto observava uma família de 4 pessoas não muito longe, as 2 garotas um pouco separadas dos pais. Lilian parecia estar justificando alguma coisa para a irmã. Harry aproximou-se para ouvir. — Desculpe, Petúnia. — Me desculpe. — Escute. Ela segurou a mão da irmã e apertou-a, embora Petúnia tentasse se desvencilhar. — Talvez, quando eu estiver lá... — Não. — Escute, Petúnia. — Talvez, quando eu estiver lá, eu possa procurar o professor Dumbledore e convencê-lo a mudar de ideia. Eu não... não quero ir, disse Petúnia. Ela puxou com força a mão do aperto da irmã. Você acha que eu quero ir para um castelo idiota e aprender a ser... O seu olhar percorreu a plataforma, passou pelos gatos que miavam no colo dos seus donos, pelas corujas que esvoaçavam piando umas para as outras, pelos estudantes, alguns já usando longas vestes pretas, embarcando todos os malões no trem de locomotiva vermelha ou então se cumprimentando com gritos de alegria depois de um verão separados. Você acha que eu quero ser um bicho estranho? Os olhos de Lilian se encheram de lágrimas quando Petúnia conseguiu largar a mão dela. Não sou um bicho estranho, respondeu Lilian. Que coisa horrível para dizer. — É para onde você vai, insistiu Petúnia com gosto. — Uma escola especial para bichos estranhos. Você e aquele garoto Snape. — Bizarros é o que vocês são. É bom que sejam isolados das pessoas normais. É para a nossa segurança. Lilian olhou em direção aos seus pais, que examinavam a plataforma com um ar de entusiástico prazer, absorvendo o cenário. Então ela voltou a olhar para a irmã, e sua voz era suave e cruel. — Você não achou que era uma escola para anormais quando escreveu ao diretor suplicando que a aceitasse? Petúnia ficou escarlate. Suplicando? Não supliquei. Eu vi a resposta dele. Foi muito bondosa. Você não devia ter lido, sussurrou Petúnia. Era minha e particular, como pôde. Lilian se traiu ao dar uma olhada em Snape parado ali perto. Petúnia ofegou. Foi aquele garoto que descobriu. Você e aquele garoto andaram espionando o meu quarto. Não, não espionando. Agora Lilian estava na defensiva. Severo viu o envelope e não pôde acreditar que uma trouxa tivesse escrito para Hogwarts. Foi isso. Ele diz que deve haver bruxos infiltrados nos correios que se encarregam de... Pelo visto, os bruxos metem o nariz em tudo, replicou Petúnia, agora tão pálida quanto estivera corada. Anormal. Ela cuspiu na irmã e voltou assintosamente para o lado dos pais. A cena se dissolveu mais uma vez. Snape estava andando apressado pelo corredor do Expresso de Hogwarts enquanto o veículo sacudia pelos campos. Já trocara as vestes da escola, talvez aproveitando a primeira oportunidade para despir suas horríveis roupas de trouxa. Finalmente parou à porta de um compartimento onde um grupo de garotos barulhentos conversava. Encolhida no canto, ao lado da janela, estava sentada Lilian, o rosto colado na vidraça. Snape abriu a porta do compartimento e se sentou em frente à garota. Ela lhe lançou um breve olhar e tornou a voltar sua atenção para a janela. Estivera chorando. Não quero falar com você, disse em tom crispado. Por que não? Petúnia me odeia. Porque vimos aquela carta do Dumbledore. E daí? Ela lhe lançou um olhar de profundo desagrado. E daí que ela é minha irmã? Ela é só uma... Ele se refriou depressa. Lilian, ocupada demais em secar os olhos discretamente, não o ouviu. Mas nós vamos, exclamou ele, incapaz de conter a exaltação na voz. Isso é o que conta. Estamos viajando para Hogwarts. Ela concordou enxugando os olhos e, apesar de não querer, deu um meio sorriso. — É melhor você entrar para a Sonserina, disse Snape animado, ao vê-la menos triste. — Sonserina? Um dos garotos que dividia com eles o compartimento e até aquele momento não mostrara o menor interesse em Lilian e Snape, olhou para o lado ao ouvir aquele nome, e Harry, cuja atenção estivera totalmente concentrada nos dois ao lado da janela, viu seu pai, magro, cabelos negros como o de Snape, mas com aquele ar indefinível de alguém que foi bem cuidado, até adorado, que visivelmente faltava a Snape. Quem quer ir para a Sonserina? Acho que eu desistiria da escola. Você não? Tiago perguntou a um garoto esparramado nos assentos de fronte a ele. E, com um sobressalto, Harry percebeu que era Sirius. Sirius não riu. Toda a minha família foi da Sonserina. Caramba, e eu que pensei que você fosse legal. Sirius riu. Talvez eu quebre a tradição. Para qual você iria se pudesse escolher? Tiago ergueu uma espada invisível. Grifinória, a morada dos destemidos. Como o meu pai. Snape deu um muxoxo de descaso. Tiago se virou para ele. Algum problema? Não, retrucou Snape, embora seu sorrisinho de deboche dissesse o contrário. Se você prefere ter mais músculo do que cérebro... E para onde está esperando ir, uma vez que não tem nenhum dos dois? Interpôs Sirius. Tiago deu gostosas gargalhadas. Lilian se impertigou, ruborizada, e olhou de Tiago para Sirius com ar de desagrado. Vamos, Severo. Vamos procurar outro compartimento. Tiago e Sirius imitaram o seu tom de superioridade. Tiago tentou fazer Snape tropeçar quando ele passou. A gente se vê, ranhoso. Uma voz gritou quando a porta do compartimento bateu. Mais uma vez, a cena se dissolveu. Harry estava atrás de Snape, ambos observando as mesas iluminadas à vela, repletas de rostos extasiados. Então a professora McGonagall chamou. Evans, Lilian... Ele observou a mãe se adiantar, de pernas trêmulas, e se sentar no banquinho bambo. A professora deixou cair o chapéu seletor sobre sua cabeça, e mal se passaram um segundo após tocar seus cabelos a caju, o chapéu anunciou: Grifinória. Harry ouviu Snape soltar um pequeno gemido. Lilian tirou o chapéu, devolveu-o à professora McGonagall e correu ao encontro dos alunos da Grifinória, que a aplaudiam. Mas a caminho se virou para olhar Snape, e havia um sorriso triste no rosto dela. Harry viu Sirius escorregar do banco para dar espaço a Lilian. Ela deu uma olhada e pareceu reconhecê-lo do trem, cruzou os braços e, com firmeza, virou-lhe as costas. A chamada continuou. Harry observou Lupin, Pettigrew e Tiago, seu pai, se reunirem a Lilian e Sirius à mesa da Grifinória. Por fim, quando restavam apenas 10 estudantes a serem selecionados, a professora McGonagall chamou Snape. Harry acompanhou-o ao banquinho, viu-o colocar o chapéu na cabeça. Sonserina, anunciou o chapéu seletor. E Severo Snape andou para o lado oposto do salão, longe de Lilian, onde os alunos da casa o aplaudiam, e Lúcio Malfoy, com um crachá de monitor brilhando no peito, deu-lhe uma palmadinha nas costas quando Snape se sentou ao seu lado. E a cena mudou. Lilian e Snape atravessavam o pátio do castelo, discutindo abertamente. Harry se apressou a alcançá-los e escutar. Quando chegou perto, percebeu o quanto ambos haviam crescido. Alguns anos pareciam ter transcorrido desde a seleção. Pensei que fôssemos amigos, reclamava Snape. Grandes amigos. Somos, Sev. Mas não gosto de um pessoal com quem você anda. Desculpe, mas detesto Avery e Moose Beer. Moose Beer. O que você vê nele, Sev? Me dá arrepios. Você sabe o que ele tentou fazer com a Maria McDonald outro dia? Lilian chegou a uma pilastra e se encostou com os olhos erguidos para o rosto magro e macilento. Aquilo não foi nada, foi uma brincadeira, só isso. Foi magia das trevas. E se você acha que isso é brincadeira? E aquelas coisas que Potter e os amigos dele aprontam? Retrucou Snape. Seu rosto corou ao dizer isso, aparentemente incapaz de refrear o seu rancor. E onde é que Potter entra nisso? Perguntou Lilian. Eles saem escondidos à noite. Tem alguma coisa esquisita naquele Lupin. Aonde é que ele sempre vai? Ele é doente. Dizem que é doente. Todo mês na lua cheia? Conheço a sua teoria, replicou Lilian. E o seu tom era frio. Afinal, por que você é tão obcecado por eles? Por que se importa com o que eles fazem à noite? Só estou tentando lhe mostrar que eles não são tão maravilhosos quanto todo mundo parece pensar. A intensidade do seu olhar a fez corar. Mas eles não usam magia das trevas, Lilian baixou a voz. E você está sendo realmente ingrato. Me contaram o que aconteceu com você e Tiago Potter. Outro dia. Você estava bisbilhotando naquele túnel do Salgueiro Lutador, e Tiago Potter salvou você de sei lá o que tem lá embaixo. O rosto de Snape se contorceu e ele engrolou. Salvou? Salvou? Você acha que ele estava bancando o herói? Ele estava salvando o próprio pescoço dos amigos também. Você não vai... Eu não vou deixar você. Me deixar? Me deixar? Os olhos vivos, verdes de Lilian, se estreitaram. Snape retrocedeu na mesma hora. Eu não quis dizer. Só não quero ver você fazer papel de boba. Ele gosta de você. Tiago Potter gosta de você. As palavras davam a impressão de serem arrancadas dele contra sua vontade. E ele não é... Todo mundo acha... Grande herói de quadribol. A amargura e a antipatia que Snape sentia deixavam-no incoerente e as sobrancelhas de Lilian subiam sem parar em sua testa. Eu sei que Tiago Potter é um biltre arrogante, disse ela, cortando Snape. Não preciso que você me diga, mas a ideia que Moose Beer e Avery fazem do que seja brincadeira é simplesmente maligna. Maligna, Seve. Não entendo como você pode ser amigo deles. Harry duvidava que Snape tivesse sequer escutado as críticas de Lillian a Moose Beer e Avery. No momento em que ela insultara Tiago Potter, todo o seu corpo se descontraiu e, quando se separaram, havia uma nova leveza no andar de Snape. E a cena se dissolveu. De novo, Harry observou Snape deixar o salão principal após prestar o exame de defesa contra as artes das trevas para obtenção do non. Sair do castelo sem destino e, distraído, parar perto da bétula, onde Tiago, Sirius, Lupin e Pettigrew estavam sentados juntos. Desta vez, porém, Harry guardou distância, porque sabia o que tinha acontecido depois que Tiago pendurou Severo no ar para atormentá-lo. Sabia o que tinha sido feito e dito, e não lhe daria prazer algum tornar a assistir. Ele viu quando Lillian se reuniu ao grupo e saiu em defesa de Snape. À distância, ouviu o grito de Snape para ela em sua fúria e humilhação, a palavra imperdoável, sangue ruim. A cena mudou. Me desculpe. Não estou interessada. Me desculpe. Poupe o seu fôlego. Era noite. Lillian de Robb estava parada de braços cruzados diante do retrato da mulher gorda à entrada da torre da Grifinória. Eu só saí porque Maria me disse que você estava ameaçando dormir aqui. Estava. Teria feito isso. Nunca quis chamar você de sangue ruim. Simplesmente me... Escapou? Não havia piedade na voz de Lilian. É tarde demais. Há anos dou desculpas para o que você faz. Nenhum dos meus amigos consegue entender sequer por que falo com você. Você e seus preciosos amiguinhos comensais da morte. Está vendo? Você nem nega. Nem nega que é isso que vocês pretendem ser. Você mal pode esperar para se reunir a você sabe quem, não é? Ele abriu a boca, mas tornou a fechá-la sem falar. Não posso mais fingir. Você escolheu o seu caminho, eu escolhi o meu. Não. Escute, eu não quis... Me chamar de sangue ruim? Mas você chama de sangue ruim todos que nasceram como eu, Severo. Por que eu seria diferente? Ele se debateu, prestes a responder, mas com um olhar de desprezo, Lillian lhe deu as costas e atravessou o buraco do retrato. O corredor se dissolveu e a cena seguinte demorou um pouquinho a se formar. Harry teve a impressão de estar sobrevoando formas e cores mutantes até que o cenário se solidificou, e ele se viu parado no escuro, no cume de um morro abandonado e frio, o vento assoviando entre os galhos de umas poucas árvores desfolhadas. O Snape adulto arfava, virava-se no mesmo lugar, a mão apertando com força a varinha, esperando alguma coisa ou alguém. Seu medo contagiou Harry, embora o garoto soubesse que não podia ser atingido, e ele espiou por cima do ombro, imaginando o que Snape estaria aguardando. Então um feixe denteado de ofuscante luz branca cortou o ar. Harry pensou em um raio, mas Snape caíra de joelhos e sua varinha voara da mão. Não me mate. Não era minha intenção.